Bana grupo do Naha. Cara, cara, não boné, mulema. Cara, cara, não boné, mudie. Cara, cara, bulele. Ngando na ngando. Adi bala mbepe. Cara, cara, é bulele, mamuloko. Cara, cara, é bulele, mamuloko.